Panorama Agrícola para 11 de outubro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 11 de outubro, sexta-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: antes de responder, pense. No boletim do SC Rural desta sexta-feira, você confere roteiros rurais no sul e na serra. E no quadro Alimento e Companhia, culinária de baixo custo. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 4836655359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Na dica de hoje, diz que 180 e denuncia violência contra a mulher. Repetindo, em caso de violência contra a mulher, denuncie. Diz que 180, 180. É hora das notícias. Os pesquisadores da EPAGRE, Ivan Bacique e José Augusto Laus Neto, foram homenageados na terceira edição do Prêmio Destaque Convention, na categoria Evento Nacional Realizado, e são os novos embaixadores do turismo em Florianópolis. Bacique e Laus coordenaram um dos grandes eventos deste ano em Florianópolis, o 34º Congresso Brasileiro da Ciência do Solo, que reuniu mais de 2.500 participantes, estudantes e profissionais de renome nacional e internacional de várias áreas do conhecimento de todos os estados brasileiros e de 20 países. Você tem até o dia 11 de novembro para fazer inscrição no concurso público da EPAGRE. São 94 vagas, mais cadastro de reserva. Inscrições até 11 de novembro no site epagre2013.fepese.org.br. As provas do concurso público da EPAGRE vão ser realizadas no dia 1º de dezembro. O Conselho Monetário Nacional anunciou novas regras em relação a dívidas de arrozeiros e produtores de maçã. A primeira resolução prorroga o prazo para a formalização da renegociação das operações de custeio e investimento contratados pelos agricultores familiares e demais produtores de arroz. O prazo anterior venceu em 30 de agosto, mas foi considerado insuficiente para que os agricultores formalizassem a renegociação. Assim, o Conselho Monetário Nacional estendeu o prazo até 30 de novembro deste ano. No caso da maçã, o Conselho revogou o artigo de agosto do ano passado que impedia produtores de maçã de renegociarem suas dívidas, de contratar novos financiamentos para investimento com recursos do crédito rural. A norma anterior impedia essa contratação de novo financiamento até o pagamento da terceira parcela da dívida renegociada. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, você ouve Elisa Delis, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que fala sobre roteiros no sul e na serra, envolvendo empreendedores turísticos rurais e a participação da Secretaria de Turismo no SC Rural. Então, o programa ele tem como objetivo maior aumentar a competitividade rural das famílias de agricultores, isso num âmbito geral. No nosso caso, é a agregação de valor em cima do turismo rural na agricultura familiar. É fazer com que o pequeno agricultor, a pequena agricultora, né, o agronegócio, ele se expanda, e a visão, as nossas metas é que os filhos de agricultores que têm uma parte do programa que contempla os jovens rurais sejam empreendedores turísticos rurais nas propriedades. Então, é inserir o turismo na fatia econômica deles que eles já desenvolvem, nas lidas cotidianas da agricultura e da pecuária, como agregação de valor. Então, o programa tem muito isso, aumentar a competitividade dessas famílias agregando divisa econômica. Nós estamos com duas regiões já em encaminhamento, é os Encantos do Sul e a Serra Catarinense. No caso dos Encantos do Sul, Santa Rosa de Lima, porque ele já é destino referência na agricultura familiar para o Brasil, para o Ministério do Turismo, e na Serra, o município-chave é Urubici, que também é destino referência. Fora eles, agregam os municípios do entorno. Então, no caso de Santa Rosa, Grão-Pará, Rio Fortuna, São Martinho e Braço do Norte, vão formar um roteiro. E na Serra é Urubici, São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Retiro e Bom Jardim da Serra e Rio Rufino. Então, esses municípios hoje, cada um numa média de 10 famílias. Nós teremos 60 na Serra, com mais uns 45 nos Encantos do Sul. Os benefícios. Nós temos um investimento hoje em 2013 na ordem de 1.200.000, mais ou menos, onde vai desde o arranjo produtivo das famílias, desde a parte estrutural de organização, de sensibilização, como tem parte de que a gente investe na infraestrutura, sinalização turística rural, a melhoria dos CATs, que é o Centro de Atendimento ao Turista, ajardinamento, embelezamento das propriedades, capacitação, toda a parte de promoção e marketing, vídeo, tudo isso faz parte do arranjo produtivo. Isso eu estou falando do nosso recurso, que está destinado para o programa. Fora isso, existe o recurso dos outros parceiros, que é do Fundo de Investimento Sustentável, que vem pela agricultura. Aí eles apoiam diretamente a base da agricultura, a base da pecuária. Então são somas de recursos que vão dar melhoria para esses agricultores. Elisa, quais são os próximos projetos em 2014 e 2015? Nós temos, além dos dois em andamentos esse ano, nós temos o Vale Europeu, na região de Rio do Sul e Agronômica. Temos no Caminhos da Fronteira, lá com Guaraciaba, Descanso, né, Anchieta e outros municípios, Iraceminha. E temos também no meio-oeste do Vale do Contestado, ali na região de Concórdia e Seara. Então, esses todos vão estar startando este ano ainda. Mas os dois que já foram iniciados são a Serra e os Encantos do Sul. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural Elisa de Liz, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, falando sobre os projetos, as ações da Secretaria de Turismo no SC Rural, ações que estão beneficiando somente este ano mais de 100 famílias no interior de Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje nós vamos falar aqui no Alimento e Companhia da culinária de baixo custo. Recentemente, 12 mulheres agricultoras de Tunápolis, no extremo oeste do estado, participaram de um curso de culinária de baixo custo. A capacitação aconteceu na propriedade de Ivone e Roque Wilbert e, conforme relato da extensionista da IPAGRE de Tunápolis, Flávia Maria de Oliveira, que foi instrutora dessa capacitação, foi um dia cheio de cores, sabores e deliciosos cheiros, que permitiu que as participantes experimentassem diferentes receitas baseadas em sua grande maioria em produtos produzidos e cultivados na propriedade rural. Daí a ideia de culinária de baixo custo. Foram elaborados sorvetes com cenoura e beterraba, além de um sorvetão, um ótimo rendimento que leva em sua receita ingredientes como ovos, leite e açúcar. Entre as receitas trocadas, também foram elaborados pudins de leite, de mandioca, chandele, brownie de chocolate, bombocado de mandioca, estrogonofe de amendoim e merengue de banana. A extensionista Flávia Maria de Oliveira destaca que entre os produtos industrializados utilizados estão o açúcar, o cacau e o coco ralado, porque os demais ingredientes podem ser facilmente produzidos pelos participantes, na propriedade rural mesmo, como o leite condensado, o creme de leite e a manteiga. O principal objetivo de cursos dessa natureza, de culinária de baixo custo, é socializar técnicas voltadas à educação alimentar, aproveitando integralmente os alimentos e proporcionando segurança alimentar e a produção de alimentos para o autoabastecimento dentro da propriedade rural.